03305, decola os 19, controle agora em 1208, tenha um bom voo. 208, muito grato, uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, o TAM 3305, decolado, passa 1400 metros. O 3305 é o controle, está em contato, radar. Confirmar aqui nível está autorizado, está 3305. Consta aqui para mim o nível 330, capitão. Houve alguma modificação aqui no conhecimento do controle? Não, negativo. Estamos autorizados direto ao 330. Muito grato. Positivo. Fala, brother! Ok, tem 190. Você aceita interprotocópio? Autorizado Aracaju, 190. Decola no zero, primeira curva esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo. Jamo, vou Aracaju após. 5045, transponder, controle em 20.8. Correto, na pole, chame quando pronto funcionar. Tan 3305, eu chamo em Recife, 12685. 2685, muito grato, uma boa noite. Boa noite. No 074, tá livre o pushback acionamento, quando pronto para o táxi, vai chamar na frequência da torre, 118.95. Chamaremos pro táxi, 295. Sol, boa noite, Azul, 9141, frente da Alfa 340 para Guarulhos. Sol, 141, chame agora em 1895 para cota Guarulhos no 340. Chamaremos, 1895. Rua Azul, 9141. Gente da Alfa 340 para Guarulhos. Azul 9141, está autorizado Guarulhos, o nível 340, via rota Bridge, up Zulu 16, Brava Hotel Zulu, direto Tri, via Poes, direto Poços. Decolagem da 10, primeira curva vai à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. A frequência do controle em 120.8, aciona 5041. Autorizado conforme 340 para Guarulhos. A pista usa 10, curva direita, vai subir o perfil da El, depois Leda. Aí vamos para a Bridge, up Zulu 16, Bravo Romeu Zulu, Trive, Posse de Caldas. Transponder 5041, controle 1208, azul mais 141. Correto, 5041, 1208, confirmando após up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, ok? Foi informado, Bravo Hotel Zulu. 95 para cópia. Azul 9141. Chamaremos. Salvador, muito boa noite. O trip 5393 para João Pessoa de Posto da Bravo, pronto para cópia. Trip 5393, João Pessoa autorizado, nível 190. Decolagem pista 10, após a decolagem primeira curva A. Esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, o controle 120.8, aciona 5026. 190, decola da 10, curva esquerda, Pós, Puca, transição Aru, controle 1208, aciona 5026, trip 5393. 6212 é o controle, autorizado via chegada à área, ajuste 10, ano 2. Temos 5393. Ground. Confirming the estimated time to departure is 0105. Affirm. Okay, stand by your ATC clear, Azul is 850. But you have 055? Not yet, because the flight plan arrival here 330 minutes before, okay? Okay, thank you. com os dados do táxi. Autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, da 10, chama 1895 a torre com 10, 12 no ajuste, gol 1074. Solo, o 6224, sou o Poli, para o pushback, senhor. Ocean 6224, após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está autorizado, iniciando 01. E quando pronto para o táxi, vai chamar na frequência da torre 1118-95. Ok, quando o Gol liberar a retaguarda, está autorizado para o estacionamento. Para o táxi, vai chamar em 11895, 6224. Gol 1074, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 080 graus, 10 nós. Alinha e decola 10, 074. Para o Postec Flamengo Azul, 9141, fala nós. Portão 09, autorizado, chama táxi, 9141. Autorizado, chama táxi, 21, 141. Gol 1074, decola aos 39, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, 074, obrigado, boa noite. Salvador, Oceano 6224, para o táxi, com 99, 1h50, operando Salvador. Autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 10-12, Oceano 6224. Autorizado à direita, ponto de espera, chamará pronto, 6224. Rio de Janeiro dá pra um voo 074? Livre. Autorizado, alinhar e decolar da 10, vento 090 graus, 139, Oxané 6224. Alinha e decola da 10, 6224. Azul 9141, está com 117 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Ribeirão. Autorizado via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, um ajuste 10-12, o Azul 9141. Autorizado Pátio Índia, quando pronto, solicitamos, e o ajuste agora 10-12, Azul 9141. Oxané 6224, decola aos 43, controle 1208, bom voo. 208, boa noite. Copy. Observador, boa noite, Oxané 6224. Luciano 224, o controle, contato rodado. Quero chamar o solo? Afirmo, com informação brava para... Número 2 para cópia, Guarulhos no 340 já aprovado, aguardando, Rio 9810. Azores 850, clear to Lisboa, flight level 330, via Upper Zulu 10, until November, Tango Lima, after Upper November 873, until Fox Echo Mike Uniform Romeo, after according to flight plan route. Departure from runway 10 after left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Zipa transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Salvador departure frequency 120.8, Squawk 5052, Azores 850, read back please. Tem meu apoio agora 8662. 118.95. 600 controle, autorizado via chegada à área, ajuste voltímetro 9012. Quer Ocean, é 6212, boa noite, avistado, confirme o trem de pouso. Ainda baixando e travando, 6212. Reporta embaixo travado, 6212. Reportará. Du, 9141 está pronto, de volta a estacionária. Ciente, mantém um ponto de espera, azul 9141, Airbus da Avianca já passando marcado externo. Meia 2-1-2, baixou e travou. Oxené 6212, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 10, nós. Gente, livre pouso, 6212. Hello, Red Copy. Go ahead, Tom. Ok, clear to Lisboa, flight level 330 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, after Upper November 873 until Fox Echo Mike Uniform Romeo, after according to flight plan route, departure from runway 10 after left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, transition. Salvador departure frequency 120.8, Skok 5052. Read back, please. Aqui descendo Lisboa, Fantama 330, Alpha Zulu 10, Natal, then up November 873 to Femur, Papa and Route, runway 10, after departure, left turn, Puka departure, Zipar transition. Frequency 1208 after departure, Fox 5052, Aerostores 850. Azores 850, collect, come back right for pushback and start gate 10. Across from push and start, we are on 10, Aerostores 850, thank you. Azul 9141, após o Airbus da Avianca na curtíssima, alinhar e manter, cabeceira 10. Após o passagem da Avianca, alinhar e manter, Azul 9141. Oxené 6212 no solo aos 49, libera direito e chama ao solo 121 na decimal 9. Libera direito, solo 122, decimal 9. O 6212, corrijo, mantenha a minha frequência, prossiga via Alfa e reporte para ingresso na Juliette. Oxené 6212. Gente, prossegue via Alfa e reporte para ingresso na Juliette. Azul, 9141. Está livre a decolagem, 9141, vento 090 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem, Azul, 9141. Rio 9810, cópia. Autorizado Guarulhos, no nível 340, via rota Upper Whisky 50, até Nilsa, após Nilsa conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Leda, após Leda, Eudes, para interceptar Upper Whisky 50. O controle Salvador em 1208, aciona 5047. Thank you. Confirmando 5047 no transponder. 5047. Chama para pushback acionamento no pátio 3 do Rio. Zero, controle 1208, bom voo. Grato, bom serviço. Chané 6212, ingressa Juliette até o pátio 3. Quais são? Vai ficar atento ao balizador. Oi, boa noite, o azul 9141. Cruza 1100 para o 340. Azul 9141, controle, contato radar. 7. 3593 na escuta. Afirmo. Coordene com a equipe de pátio após o parqueamento de um Airbus da Avianca aí no pátio 3, autorizado inicial pushback acionamento e chama pronto para o táxi. Maria para pronto para o táxi após a coordenação de equipe solo para fase do Airbus. Rio 5972, cópia. Prossiga na escuta. Autorizado Galeão, nível 320, via rota Upper Whisky 50. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da Euleda, após Leda Eudes. O controle Salvador 120.8. Aciona 5044. Autorizado, Galeão, nível 320, aeroporto Uniforme Whisky 50, decola da pistão a zero, na subida da El, transição Leda, em curva direita após decolagem, após Leda, Eudes, controle 208 e o transponder 5044. Cotejamento correto do pátio 3, chama, quando pronto para pushback acionamento, chama na frequência da torre 1895. Decal 5, obrigado, Maraí. O Rio 9890 na escuta. Oi, Salvador, Rio 5972. Tá, não pode carga, pushback, acionamento. Se a gente mantém a posição, o 5972 vai ser o número 2 no setor. Tem um ATR da Trip já autorizado para pushback. Afirmativo, aguardando para o pushback, Rio 5972. 5972 na escuta? Afirmativa, na escuta. Após a passagem do ATR da Trip, a retaguarda que prossegue para o ponto de espera, autorizado inicial pushback, acionamento, chama ataques. Positivo, senhor, faremos. Adoro Trip 5393 com 61 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alternando Recife, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, via pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto para a decolagem, um ajuste 10-12, o Trip 5393. Pátio 3, 1, Índia, ponto de espera da 10, 10895, Trip 5393. Zero, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre 11895. 3600, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Tan 3600. Tan 3600, boa noite. Continua a aproximação, reporta passando marcador externo e baixo travado. Reporte externo baixo travado, Tan 3600. Azure 850, cleared, push back and start, come back red for taxi. Zipa push and start, go for taxi, Azure 850. Trip 5393, mantém o ponto de espera, dá 10. Tan 3600, passou externo, baixado e travado. Cientan 3600, avistado, livre pouso, pistão 10, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso, Tan Argentina 1914 control, Scott Ident, you are clear to via my arrival, altimeter 1012, over. Okay, via Mare, to arrival and 1012 for Argentina 1914. 3600 no solo de Salvador 02, libera direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e reporta para ingresso, Taxiway Juliette. Na sua escuta, via Alfa, chama para ingresso Juliette. You are clear. Approved 5393, livre decolagem da 10, vento 090 graus, 13 nós. Está iniciando o trip 5393. Azores 850 taxi approved via main apron, taxiway India. On hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1012. Exit only point 10 via India, tower 118.95, and QNH 1012, at Azores 850, thank you. Salvador Rio, 5972 para táxi POB 04, autonomia de 3 horas e 20 minutos, alterna Guarulhos. Ciente, o Rio 5972 vai aguardar a passagem do A310 da Azores, vai seguir o mesmo via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto para a decolagem, um ajuste no 012. Ativo ajuste no 012, seguirá o A310 da Azores via Índia, Rio 5972. Trip 5393, decola 04, controle 1208, bom voo. 1208, uma boa noite, Trip 5393. Vamos dar boa noite, aeroporto 850, taxi do India. Roger, report on hold point runway 10, Azores 850. Report on hold point 10, aeroporto 850. Bravo. 3152 é o controle, autorizado via chegada à mar, ajuste no 012. O TAN 3600, após a passagem do A310, ingressa via Juliette até o portão 04. Após o Airbus, Juliette, portão 04, TAN 3600. Ok, comandante. Bom para vocês, Salvador, bom para o prosseguimento de voo. O Rio 5972 confirmando após o TAN, prossegue reportando ponto de espera da 10. Quer segurar após o TAN e reportar. Rio 5972. Azores 850, on hold, position 10. Azores 850, line up and wait, runway 10. Para a penal 10, Azores 850. Azul 4107 Salvador, autorizado via chegada à mar e ajuste 10012. Jet 50, can you wait to, just 1 minute before the departure? Affirmative, sir. Report red for takeoff. Thank you very much, Jet 50. Lining up 1-0. O Rio 5972, mantém o ponto de espera da 10. Até pode estar. Pode passar, Azores 850. Azores 850, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 080 degrees, 12 knots. For takeoff, 10, Azores 850, bem. O Rio 5972, alinhar e manter após o A310. Como é que é, rapaz, o Azores, né? Argentina, 1914, you are clear to the ILS approach. Okay, clear the ILS approach for runway 10, Argentina 1914. Desalinhe e mantém cabeceira no zero. Azores 850 airborne at 10, call now Salvador departure 120.8. Have a nice trip, sir. 108, obrigado, até a próxima, era Azores 850. Good departure, muito boa noite, era Azores 850, airborne 10, pouca departure. Meus Luasca 850 Control, I read a context, proceed as clear. As clear as storage 850. Atento à chuva sobre o campo, vento 070 graus com 18 nós, está livre a decolagem da 10. Livre a decolagem, Rio 5972. Roger, descend until level 170, expect one arrival, runway 10, altimeter 1012. 1012 from arrival, runway 180, descend 250. Roger, we have other traffic approaching Alagoinhas, maintaining 180, descending until 160. Thank you, sir. We are tracking the visual and outbound detector 1-0-0. Dois, decola 1-2, controle 1-2-0-8, bom voo. 0-8, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Rio 5972, cruzando 2000 pés na subida da El. Rio 5972, o controle está em contato, Salvador. Rio 6-43 transfere, aciona a identificação, via, autorizado via BOMF 1012. Identificou via BOMF 1012, a informação para 6-43. Apoio 019, you are clear to via BOMF, altimeter 1012. BOMF 1012, Porto 019. A 3152 está autorizado em L. Para 3152. Está autorizado em LS. 3152, autorizado em LS. No 1914, Duna, approach runway 10, it's running over the field, check landing gear, tower, frequency 18895, Argentina 1914. Okay, 118.95 for Argentina, 19914. Salvador Tower, good evening Argentina, 19914, full established ILS runway 10, information Bravo copied. Solicitando. Quem foi que solicitou? Eu e o 5972 já. É, o 5972 está autorizado, Leda. Como é que o Leda? 5972. Está 3952? Siga. Chove sobre aeródromo? Afirmativo, é a informação da torre. Obrigado. Parou de chover. Opa, obrigado, 3152. Confirmando é 1011, senhor, 1012? 1012. 12, obrigado. Romeu Zulu, Alaska 850, can taxi center, frequency 12685. 12685, era Soros 850. Boa noite, obrigado, Epa. Boa. Rio 5972, chame Recife 125 ano. 25 ano, obrigado, Maria. Azul 4107, livre LS. Livre LS, vai 3152 em aproximação, cheque o trem, torre 1895. Gente, estabilizando o DLS, torre 1895, tá 3152. Vamos lá. Bora. Trip 5393, chame Recife 1685. Chamando 1685, Trip 5393, uma boa noite. Boa. Sina 1914, on the ground at 19er, turn your right, maintain this frequency. Taxi via Alpha and call me back approaching taxiway Juliet. Okay, first to our right, Alpha, and then coming back on Juliet, Argentina 1914.